Estamos aceitando a condição precária da educação como uma fatalidade. Estão me colocando dentro de uma sala de aula com um giz e um quadro para salvar o Brasil. É isso. Sou eu a redentora do país. Não posso, não tenho condições. Em nenhum governo, em nenhum momento no nosso país, a educação foi uma prioridade. Eu entendi a lógica hipócrita do poder. O que é preciso aprender pra não morrer, pra não adormecer no abismo da ignorância, me transformar num inerte sem inteligência, num alvo fácil da indiferença, sem relevância, fugitivo da escola, um homem sem história, sem emprego, sem verdade, pedindo esmola, viver em função do futuro e nunca do agora. Foi preciso sepultar velhos conceitos, celebrar a auto-alforria, perder o medo de me olhar no espelho e enxergar a minha verdadeira face, sem vaidade, é minha própria sepsia moral, sem piedade. Se a verdade é uma só, sem maquiagem, o sistema é assim, manipula e joga homens contra outros homens, no jogo sujo que fere, a liberdade se esconde, eu vejo de longe, a guerra nas ruas leva malandro e otário, fazendo vítimas, bandido, polícia, favelado, todos coitados. Não fique assim, que amanhã vai ser bem diferente. Outro sol, outra vida, outra gente vai nos redimir. Não fique assim, que as lembranças ruins vão partir. E um sorriso enfim vai surgir, nos fará feliz. É preciso respeitar mais a vida, amar sem condição e olhar pra você mesmo de um outro ponto de vista. E se você é favela, entrar nas estatísticas, ninguém enxerga o bem lá, só rua cheia de malícia, refletindo o preconceito da mídia televisiva, que esquece que somos homens e nos vê como notícia. Cotidiano mal, não é legal saber que o nosso sangue vira tinta de jornal. Eu vejo um mano festejando muita alegria por ter vencido a faculdade de gastronomia. Passou dificuldade, superou, foi além, recebeu tudo em dobro porque é do bem. Não muito longe dali tem um pivete dominando a esquina, fala alto, gesticula, ele vende cocaína. Os playboys chegam de bonde, entope as narinas. Se a polícia dá o bote, ele some na neblina e dá risada. Fala que é o rei da parada, que não come nada. Meu camarada, ainda no primeiro tempo o jogo virou. Na mão dos homens rodou, não aguentou, caguetou. Passava uma semana e ele tá na pior. A mão do crime é pesada e vai cobrar sem dó. Tá tudo errado, eu tenho observado. Não posso ignorar que a moeda tem dois lados e na favela neguinho prefere a sequela. Exemplos são invisíveis, a gente não enxerga, pois sem educação os manos são dominados e acabam escolhendo sempre o lado mais frágil. Não fique assim, que amanhã vai ser bem diferente. Outro sol, outra vida, outra gente vai nos redimir. Não fique assim, que as lembranças ruins vão partir. E um sorriso enfim vai surgir, nos fará feliz. Temos que acreditar, mesmo o mundo mostrando que não é possível. Você tem que mostrar pro mundo que você tá vivo. Enquanto houver suspiro, existe a esperança. Sejam tipo aqueles que acreditam na mudança, como a criança que cai, mas sempre levanta, chorando, sentindo dor, mas levanta. Te explica que os baques são coisas normais da vida. Você só não pode ficar no chão sem perspectiva, como muitos que se entregou à bebida, perdeu tudo que tinha, inclusive a família. Irmão, levante-se, erga-se, almeja a vitória, pois tenha certeza que quem batalha não colhe derrota. Corra atrás de seus objetivos, não acredite se alguém disser que seus sonhos é impossível. Só você pode derrotar você. Quem é você pra dizer? Sou autoestima, muito prazer. Não fique assim, que amanhã vai ser bem diferente. Outro sol, outra vida, outra gente vai nos redimir. Não fique assim, que as lembranças